O que está havendo com você, mocinha? Quero que pare com essa ginga e ritmo de blues aqui. Isso aqui não é o piquenique de 4 de julho e você não está cantando com Mr. Boots e Watt Law e seu trombone. Tenha um pouco mais de respeito, por Deus. Você me entendeu? A senhorita me entendeu? Bright light, bright light. Pode deixar na meia aqui. Ela também é sua não filha. Não me enche, mãe. Não me enche. Você não vai deixar a menina. Ela é sua filha. Cuida da minha filha pra mim. Ah, meu Deus. Sua sem vergonha. Que enfiolada. Você não deve se preocupar. Você vai ficar com a vovó. Entendeu? Quando ela vai voltar para me pegar? Não vai não, querida. Não vai não. St. Louis, 1951. Meu Deus, o o que eu vou fazer com outra adolescente. Quem mandou fazer filho? Aline, veja como fala comigo. Ah, mãe, como será que ela está agora? Talvez parecida com o safado do pai. Mãe, você prometeu que não iria fazer isso hoje. Por que foi? Não me reconhecem mais? Eu também! Meu Deus! Ana minha. Oh, filha. Mas você está pele e osso. Vem cá. Tudo bem, você fez boa viagem? Fiz sim, mãe. Onde estão as suas coisas, filha? A bagagem? Não tem bagagem? Ah, é aquela mala marrom ali, ó. Eu pego. Tudo bem, vamos. Vamos, vamos agora. Como Aline, você acredita que guardei todas as suas cartas? Desculpe não ter ido ao enterro da vovó, mas quando soubemos, Ana Meia, era tarde. Ah, eu sei. Mãe, eu posso usar seu perfume novo? Pode, sim, usa. Esse bolo de batatas estava ótimo, filha. Aprendeu com sua avó? Quem mais? Ah, espera aí, Ana May. Senta aí um pouquinho, senta. Ana May. Sei que não estive presente, mas acredite, filha. Você era muito nova para entender o que estava acontecendo entre mim e seu pai. E a Aline entendeu? Ela não era tão mais velha que eu. Não pense que veio morar na minha casa para me fazer sentir culpada. Vai ajudar nas despesas, garota. Viver aqui não é fácil. Sim. Nós duas trabalhamos. Amanhã você começa a procurar. Vai pro clube, Aline? Red vai me esperar e me trazer pra casa. Quero que leve a Ana. Mas, mãe, eu vou trabalhar. Red não quer. Eu tenho um encontro. Anda, Namei, vá se vestir. Quero privacidade. E Ana May? Ah, nada de gracinhas. Eu sou a única perdida nessa casa. Ok? Eu toco piano na banda. Ana May Bullock. Ah, é um bonito nome. Ele voltou! Ai, Ana, os reis do ritmo! Just na banda do Ice. Reputação. Não, não parece. Ele já dormiu com quase todas aqui. Ele é o máximo. Turner. Ah, não precisava. É a Anna May que está aqui? Shhh. Ah, eu sabia! Você pegou a doença! Você Sai pegou daqui. A doença! Febre do Ice Turner! Cala a boca, Lily! Cala a boca! Chega, deixa ela em paz. There's been some lonely, lonely nights. Tem alguém sentado aqui? Não, pode ficar à vontade. Eu queria até sair com você depois do último número. Dá pra ser? Pra um café. Café da manhã. Eu aceito. Já vi tudo. Você é bem grande. Olha, eu espero que você saiba o que está te esperando. Vai beber o quê, madame? Um suco, por favor. Pois não, madame. Tá bom, quem vai me ajudar agora? I know you love me, babe, but you never tell me so. Os brancos vêm aqui? Vem. Spider. Vai. Onde o Spider foi? Ah, eu pedi para ele comprar cigarro. Ah, é? O que foi? Você nunca esteve num restaurante? É claro. Ah, tá. Tudo bem, ela pega. Não se preocupa, não. É seu, senhor. Obrigada. Eu pensei que estivesse sem cigarro. É, Stalin. Bom. Obrigada. Já vão pedir? Olha, eu vou querer um bife com ovos. Uhum. E pode ficar à vontade, peça o que quiser. Eu quero bife. Tá bom. Ana May. É, você me pegou de surpresa. Como é que uma mulher tão miúda pode ter uma voz tão forte? Você deixou o pessoal do clube boquiaberto. Olha, você canta como um homem e é uma mulher e tanto. É feminino e a gente nota isso, mas... Olha, você tem um jeito todo especial de cantar. Você é única, tem o seu estilo próprio e isso aí vende muito. Você tem talento, você tem muito talento. E você tem talento? Talento? Eu tenho. De fato, eu tenho talento para compor e também tenho talento para tornar cantores famosos. Como assim? As pessoas que trabalham comigo, gente que canta na minha banda, muitos fizeram muito sucesso depois que saíram da minha banda. Eles deslancharam, mas ficou tudo bem. Ficou tudo bem, isso faz parte do show. Seu bico. Hoje eu descobri um talento. Ah, é? Ele é bom? Ah, é sim. Ela é ótima. Ela é genial. Ele disse que quer que eu cante na banda. Do que ela tá falando? Disse isso? Uhum. Ei! Ai, que mamãe! Ai, Turner! E deu o endereço pra você ensaiar. Ah, meu Deus. Quem é que torna? Ana May, eu acho melhor você acordar. Ele faz isso com todas. Ele é assim, entendeu? Dá pra entender? Aline, por que o colar de pérolas está mais curto? Pegou minhas pérolas, garota. Está apertado no meu pescoço. Foi aquele toucinho que você comeu. Não banque a espertinha, Aline. O quê? Quem é o cara do conversível vermelho? Que conversível vermelho? Bom dia. Eu posso falar com a sua mãe? Minha mãe? A mãe da Ana May Bullock. A senhora Bullock, ela mora aqui? Ele. Eu sou a mãe. É a mãe da Ana May. Acredita nisso? Não, eu não consigo acreditar. Não. Meu Deus, como é que uma moça jovem como você tem duas filhas criadas? Oi, senhorita Aline. Oi. Em que posso ajudá-lo, senhor? Turner. Ike Turner. Os Reis do Ritmo. Tocamos no Clube Royale toda noite. Olha, senhora Bullock. A Ana May cantou no clube ontem à noite e surpreendeu a todos. Foi mesmo. O senhor Turner disse que eu tenho muito talento, mãe. E que eu posso vender discos. Mãe, Ana May canta mesmo. Eu não paguei pra Ana May vir lá do Tennessee pra perder tempo com um bando de músicos. Agora, se me dá licença... Mas espera aí, mãe, Ana May canta. Ela canta... Aline, leve a Ana May... Mas, mãe... Pra dentro. Sim, senhora. Vem. Vai, menina. Senhor Turner, eu não sei o que está pensando, mas... para ter um salário fixo dentro dessa casa. Ah, claro, senhora. Mas, senhora Bullock, já viu uma enfermeira dirigindo um carro bonito como o meu? Nem eu. Posso? Olha aqui. Se deixar a Ana May trabalhando comigo, garanto que vai estar ganhando dinheiro rápido. Está dizendo que a Ana May canta tão bem assim? Deixa eu explicar. Eu posso ter qualquer um de St. Louis cantando na minha banda, mas eu quero ela. Pensa nisso. Deixa ela fazer uns ensaios. Deixa eu trabalhar com ela. A senhora será bem-vinda a assistir se quiser. Tem minha palavra de cavaleiro que ela estará sob minha proteção. E eu notei que meus ajudantes pisaram em algumas flores lá fora por acidente. Isso deve cobrir os danos. Vamos esperar por ela às 7 horas hoje à noite. Foi um prazer conhecê-la, Sarah Bullock. E tenha um bom dia. Corta. Anna May, tem que cantar mais forte, entendeu? É mais forte, é daqui, tá? Tá bom. Vamos voltar do início. Isso, vamos lá. Vai. Um, dois, três, vai. I'm talking to the priest. Mais forte, Anna May. The high priest. Isso, mais forte. Não sei o que quer dizer com mais forte. Como mais forte do que isso? Continua, hein, calma. Ela está gritando mais do que um homem. Isso não faz sentido. Ela continua, Anna May. Olha só, é isso que vende disco, senhora Bola. Quer tomar um drink? Eu quero, sim. Olha só. Ah, mas eu quero ver esse ensaio. Lá fora. Tá bom. Lógico que eu quero ver. Tudo bem, tá aqui. Vai, eu quero ouvir. Isso, vai. Vem. Isso, garota. É, vai. Isso. É, sim. Vai, agora, rápido. É. Lord, make me nice. Lord, make me good. And give me power. Give me love. Give me voluptuousness. Tá, até logo. Você sabe o que eu tô aprendendo? Eu tô estudando. É, o Franz, pede silêncio aí. Eu quero falar uma coisa. Prestem atenção. Nós vamos fazer uma turnê. Meu nome vai estar em jogo. E quer dizer que tudo que conseguirem será graças à minha reputação. Entenderam? Jack, você chegou 15 minutos atrasada para o ensaio de hoje. $5 de multa. Ah, por que, que você está rindo aí, Spider? Você também não está muito longe de perder o emprego, não, sabia? Tudo bem, prestem atenção. Essa vai ser a primeira turnê da Anna May, depois da estreia. Eu quero todos juntos ajudando, fazendo o que puderem, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Tá bom. Lorraine. Eu tô de saco cheio. Lorraine. Espera aí. Ah, o que, que é isso, Lorraine? Quando a gente consegue receber, ele inventa um jeito de pegar de volta. É, e ainda quer que todo mundo ajude. Ele teve um repente de companheirismo. E por que será? Eu acho que ele está caidinho pelo rebolado de alguém. O que é? Ele é da Lorraine. Lorraine? Ah, querida. A Lorraine foi a última vítima e ele está sempre à caça de novidades. Te cuidem. Claro que tem uma queda por fêmea de bumbum arrebitado. Você bem que queria ele. Bem, Anna May. Ah, tá. Já vou. Oi, Ana. Eu estava indo para casa, mas eu quis vir aqui para dizer boa noite. Ah, não vai agora, não. Senta aqui, eu quero falar com você. É, você tem um sorriso lindo. Bem, deixa eu ver essa boquinha. Ah... Você não tem ido ao dentista, não é? O quê? Eu perguntei se tem ido ao dentista. Vou pedir ao Frost para levar você ao dentista amanhã. Tem um monte de cáries aí. tá bom? Tá bom. Tá, olha só. Já é tarde para ir para casa. Eu quero que fique aqui essa noite. Tem um quarto lá em cima pronto para você. E não se preocupe com nada. Eu ligo para sua mãe e aviso que vai ficar aqui, tá? Tá bom. Por que não vai descansar um pouco? Vai. Boa noite. Boa noite. O que que tá vendo, hein? Lorraine, não. Por favor, não. Você não vale nem uma bala. Vamos lá. Então, como é que está a Lorraine? Ela vai ficar... Ah, tá tudo bem. Ela vai ficar boa. O médico disse que ela vai sair dessa. Ela vai sair dessa. E você está bem? Tô. Tudo bem. Eu vou ficar bem. Eu não suporto o cheiro de hospital. O meu pai ficou com o estômago todo perfurado. Levou 3 anos para morrer. Você não podia aguentar o cheiro dele. Só porque ele se meteu com a mulher de um gangster. Eu odeio o cheiro de hospital. Eu sinto muito. Olha, eu tenho que ir para casa. Ah, que isso, Lamei? Não vai embora agora. Não me deixe sozinho. Eu não posso ficar aqui sozinho. Mas Lorraine é sua mulher. Nós somos casados. Nunca fomos casados. E ela não é mais feliz comigo. Isso pode mudar. Talvez vocês consigam resolver isso. Não. Ela fez a pior coisa que se pode fazer para alguém como eu. Ela parou de acreditar em mim. Eu tenho sonhos, Lamei. Eu tenho sonhos maiores que St. Louis. Ela não sabe me tocar como você. Eu já não sinto por ela o que eu sinto por você. Eu não posso nem falar com ela. Você é a única. Você é a única com quem eu posso conversar assim. como todas as outras pessoas que eu passei a vida toda tentando ajudar, ela me deixou. Eu jamais faria isso. Eu não faria o que as pessoas fizeram. Eu não deixaria você. Eu nunca deixaria você. Eu sei. Nunca. Eu sei. Eu quero que levem a Ana para o salão de beleza. Põe ela loura, como a Marilyn Monroe. Igual aquela garota daquele pôster ali. Ah, é brincadeira. Eu quero o cabelo dela igual, tá? Vai. Vejo você antes do show. Vem, Marilyn. Rápido. Ana May, o que acha? Fiquei bonita. O que é com você? Nada. Só que eu nunca pensei que um dia a gente fosse cantar num lugar desses. O quê? Pensou que a gente ia cantar no Carnegie Hall? Pelo que eu conheço do Ike, a merda está prestes a voar. Amiga, agora o Ike vai fazer você suar sangue. Será que eu estou notando uma insatisfação? É, o amor. E você sabe o que dizem sobre o Ike? Ai, amiga, desculpa, eu só tô brincando com você. Então, Ana May, como é que tá essa cabeleira aí? É, tá meio alaranjado. Amiga, isso é assim mesmo. Você é cantora? Sou. Precisa pôr um enchimento. Do jeito que ela anda comendo, é capaz até de crescer. É, dá medo comer perto de você. Garota, seu apetite de causar inveja. Eu já notei. Notou? Até o Ray Charles já viu? Ai, não. O que foi? Ana May! Ana May! Entra logo, garota! Yeah. Garota, você é um estouro! Oh, yeah! Você deixou o pessoal babando, você é incrível! Garota, eu vou te contar. Conta. Mas se o Ike te pega com esse uísque na mão, vai dar problema. Eu quero que ele se dane. Ah, é, sim. E depois sai me pisando. E quem foi a ideia, Darlene? Jack? Leanne, por que ninguém me disse sobre esse novo visual, hein? Hã? Olha, acho que... Eu gostei. Eu gostei sim, foi perfeito. Eu disse que como roteirista no show, vai passar a fazer parte agora. Temos 92 shows para fazer antes das férias, então já sabe o que tem que fazer, tá? Ah, tá. Olha, Ana May. Ah. É. Você esteve ótima essa noite. Jura? É, verdade, foi muito bom. E tem a música nova que eu compus. Continue cantando como tem feito. Uh-huh. E talvez eu deixe você gravar quando tiver no estúdio. O que, é que você me diz? Ah. Hã? Gostou? Gostou, né? É, garota, eu acho que você tá ficando meio gordinha. Ah, calma. Não, tudo bem. Eu fiquei feliz. Ah. Eu gosto de ver essa barriguinha. Não. Ana, filhão, sorri pro papai. Isso, seu pai é rico e a sua mãe é muito linda, sabia? Isso. Vai, Craig. Deixe o bebê descansar e as enfermeiras. Não esqueçam, vocês ouviram em primeira mão na WTX, Ike e Tina Turner com Full in Love. Nem sei como tiveram tempo de gravar este disco. Oh, Tina. Quem é ela? Ike e Tina. Isso me soa a casamento, minha querida filha. É, Ana, ele te deu o nome dele. Tina, que nome mais doido. Ah, qual é a diferença, amor? Você não gostou, não, é? Parece até a Jane da Selva. Bonita, sensual, na terra de Deus. A mulher mais sexy desse mundo. Ah, se é. Ah, chega, que chega. Doutor. Ela está meio pálida. O que, que ela tem? Ela está muito mal. Constatamos um sério caso de anemia. Anemia o quê? Precisa descansar. Eu não vou dar alta, só daqui umas 3 semanas. Oh, não. Eu tenho muitos shows marcados nesse período. Eu tenho San Antonio, eu tenho Ossie. Não, Zé, mas estamos falando de muito dinheiro. Isso é muito sério, Sr. Turner. Calma, eu vim para levar você para casa. Anda, vem comigo. Isso, ai, querida, que... calma. Anda, Frost. Tá bom, tô indo. Deixa ele pegar você, vai. Deixa mas ele pegar nós você. Vamos. Isso. Onde vamos? Que horas são? Pronto, o velho Frost pegou você. Vem comigo. Mas nós vamos para onde? Ai, que... Vem, garotão, te peguei. Peguei ele. Ai, que... Não é melhor eu ficar. Não, olha só. Você tem que ficar com o seu homem. Quem vai dar ouvidos ao médico que não sabe que eu sou seu Adão e você é minha Eva? Mas, ai, que você tem certeza? Claro que eu tenho. Não, calma aí, me põe no chão. Olha, calma, olha aqui, olha. Anda, Ana May, eu quero me casar agora. Casar agora? É, nós vamos pro México e casamos rapidinho. Não, eu não posso levar um neném pro México. Calma, tudo bem, a Aline está lá no carro, amor. E sua mãe cuida do neném enquanto vamos pra lá. Vamos para o México, casamos rapidinho e aí vamos para Nova York. Nova York? Uhum. E o que que tem em Nova York? Nós, amor. Você e eu. Ai, que Tina. There's something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong? Mas... You're just a fool. You know you're in love. What you say? Isso! Agora sim! Eu gostei disso, mas vamos embora daqui! Vamos embora! Pode, já está tudo pronto. Bem, olha. Vai abrir a porta. Eu não acredito. Rápido, núpcias em 10 minutos, certidão e juízo. Robert Wood. I started making wedding plans. Oh, really? Otis Redding, Martin os Vandellas, Ike e Tina Turner, Nova York, agosto de 1960. Amiga, você está como eu estava ontem à noite. Anda, bebe isso aqui, você vai ficar bem melhor. Anda, me dá um nenenzinho aqui. Olha, lindinho. Nunca dá um espaço para os negros. Se eu fosse um deles, se eu fosse um branco, eu estaria nas manchetes de hoje. Não, não, eu tenho que matar alguém para poder virar manchete. Ike. Jackie. Cuida das garotas. Diga a Liane que se ela trocar os pés hoje, amanhã ela está acabada, viu? Ora, por que você não se vestiu? O show já vai começar. Uai, que estou exausta. O que você quer dizer que eu estou exausta? Não pode estar exausta, não. Essa noite tem muita coisa montada para hoje. Não sou eu, Ike. É a minha garganta. Já pensou? E se eu entro no palco e a minha voz não sai? Olha aqui, eu não sei no que você está pensando, mas não pode fazer isso essa noite. Muita coisa depende dessa noite, tá? Então... Ai, que... Estou exausta. Olha, está tudo acontecendo muito rápido, entende? É o bebê, é a turnê, eu não sei, é tudo. Tá legal. Eu só preciso descansar. Tá bom, tudo bem, mas você tem que me entender. Se a gente não for para aquele palco hoje, a gente não vai receber. E se a gente não receber, a gente não come. Ah, mas e eu? E quanto à banda? Você está falando do bebê e da turnê e que está tudo acontecendo rápido demais. Você tem mais desculpas do que um negro indo para a cadeia. Dá desculpas demais, mulher. Isso aqui é um negócio. Aquele letreiro lá fora diz Ike e Tina Turner. E se as pessoas estão esperando você e você diz que está deitada aqui cansada, quer que eu faça o quê? Quer cuidar dos negócios ou quer dar o fora? Ah, entendi. Você quer me deixar como todos os outros otários que eu tornei famosos. Não foi o que eu disse. Então, o que foi que você disse, Anna May? Nós conseguimos. Nós chegamos onde eu venho tentando chegar há anos. Nós temos a canção ideal, o lugar ideal e o momento ideal. E agora eu preciso que você entre naquele palco. Eu lamento, Ike. É, você lamenta. É o lamento mais filho da mãe que eu já vi. Droga, eu tenho que fazer um show e na hora H você me dá uma facada pelas costas. Talvez seja a maior noite da minha carreira e você me arruinou. É uma grande filha da mãe, você. E agora, de São Luís, Ike e Tina Turner, com a música nova, Fool in Love. Somebody please, please tell me what's wrong. Tina sobe nas paradas. Foi o que ganharam pela Full in Love. É um adiantamento da gravadora. Pelas músicas que eu ainda nem escrevi. Minha nossa, adorei a Full in Love. Antes a gente trabalhava para receber. Agora a gente recebe sem trabalhar. Ana May Bullock, você é uma joia, garota. Uma joia. Que ela é uma joia, a gente até já sabe. Pena que não ganhe um centavo por isso. Aqui, aqui. Dá ele pra mim. Ah, obrigada. Vem cá, Greg. É, ele é um doce. Ana May, o que está pensando em fazer com tanto dinheiro? Viver melhor. O Ike quer uma casa grande com piscina. E eu sei que o sonho dele é construir um estúdio pra ele. Mas não esqueça daqueles que te ajudaram a chegar onde está. Não, mãe. Eu nunca esqueço a minha família. Já avisei. Acabaram se metendo em problemas. O que é que tem? O que é que você tem? É isso toda vez que eu viro as costas, mãe. Ah, garota, ele é homem. Não se preocupe com isso. Vê se não cria problema pra ele. Olha, você arranjou um bom homem. Faça ele feliz. Ouviu? Tá. Vai lá. Eu fico com ele. Não, não pode ficar. Devolve aqui. Eu quero me dá os óculos também. Vai. Ah, essa não. Espera aí, que eu já volto. Anda, rápido, rápido. Tá bom, Lorraine, agora não tenho tempo pra você. Ah, é? Mas eu soube que tá brincando de papai, brincando de família. Tá, vai lá, agora já vai lá. Vai, vai dizer oi pro papai. Vem cá, olha, espere aqui que eu vou falar com a mãe de você, tá? Lorraine, volta aqui. Eu não. Olha, eu já pedi pra você não aparecer por aqui e recomeçar tudo. Eu não vou recomeçar nada. O que que eu vou fazer com mais dois filhos? O que que eu vou fazer com mais dois filhos? Volta aqui, mulher. Toda vez que você aparece, é só pra criar problema, né? É melhor você não aparecer nunca mais, tá ouvindo? Não aparece nunca mais aqui, não quero te ver nunca mais. Vamos entrar agora. O que é que eu vou fazer com mais dois filhos? Hã? O que é que eu vou fazer com mais dois filhos? Mamãe saiu? Saiu, mas e daí? Vocês já foram à Califórnia? Não. Não? Não. Eu também não. Eu nunca fui. Não? Não. Vai ser uma boa aventura. Você também. Vocês dois não querem entrar para ver uns brinquedos? Hein? Vamos. Vem comigo. Tá bem. Hollywood. É o grande barato da KAJT, que vem aí com o som da explosão inglesa. Manfred Mann e Duar Didi. Singing. She looked good. Entrevista para KDSC, 1964. O que acha da música inglesa invadindo a América? Olha, o Ike diz que não há nenhuma novidade, que a música negra... Quer dizer, é música negra com sotaque. Mas, pessoalmente, eu gosto muito. Ike, você não parece muito satisfeito. Ah, é que nós temos viajado muito pelo país e ele está exausto de tanto compor. Obrigado. Obrigado. Ah, de nada. Não há de quê. Não dá pra gritar mais baixo. Tô tentando trabalhar, droga. Meninas, eu já volto. Ai, quem vem brincar com a gente, para aí um pouco, é, vem. Que papo é esse de brincar? Eu não tenho tempo para brincar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que compor essas músicas. Aqueles filhos da mãe da gravadora já estão atrás de mim há uns 6 meses. Sabe quanto eu devo a Sue Records? Como deve a Sue Records? Trabalhamos tanto e eles pagam rios de dinheiro por cada show nosso. Eu sei que eu não gasto em nada. Ah, não? E aquelas suas perucas e aquelas roupas e sei lá mais o que você tem lá? E toda a decoração dessa casa, toda essa mobília, esse aquário, esse sofá, essa droga de fonte, isso tudo custa dinheiro, Ana May. Eu tenho que pagar as meninas, tenho que pagar a banda e, além disso, eu estou tentando montar meu próprio estúdio. É você que quer esse estúdio. Eu já o teria. Se você cantasse as músicas do jeito que eu mando, Ana May, que droga. Mas é isso que eu tento fazer, Ike. Só que elas parecem todas iguais, sei lá. O quê? Eu não ouvi, diz de novo. Eu não ouvi. O que você disse? Eu acho que eu me expressei mal. Uhum. O que eu quis dizer é que você tem um estilo. Sei, meu estilo, né? Ah, e daí? Você prometeu que eu não ia me bater mais. Ah, ai, que... Sei. E você acha que pode fazer melhor, né? Não, não me bate, Ike, não! Não! Não! Não! Pode me deixar. Hã? Então vai. E fica quieta aí dentro, viu? Droga. Calma, estamos só conversando. Entra. Entrem logo. Droga, eu mandei entrar. Não. Eu estou bem. Eu já vou voltar para lá. Ele tem que levar umas porradas. Obrigada. Ele só está muito tenso ultimamente, mas ele vai se arrepender. Também se arrependeu das outras vezes? Ele é um cachorro. Ah, não faz isso, Jack. Não faz isso. Será que você não entende que ele está atravessando uma fase difícil? Dinheiro é a música que não sai. É uma coisa, é outra. E eu ainda por cima critico ele. Não, Ana. Olha, isso tem que acabar. Não pode ficar se escondendo de nós, fingindo que não está acontecendo nada. Nós sabemos. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ajudar ele a sair dessa fase. E aí as coisas vão melhorar entre a gente. As últimas músicas não causaram o mesmo impacto que a Full in Love, mas continuam fortes. E deve ser muito difícil ser um casal tão popular assim. E como consegue? Ah, o Eric está sempre ocupado compondo, criando. E eu só cuido da casa. Eu adoro cozinhar, limpar, cuidar das crianças. E entre nós dois dá tudo certo. E aqui estão eles, com uma contribuição para o sucesso musical da nossa nação. Ike e Tina Turner com Shake a Tail Feather. Vamos tirar essas luzes daqui. Tá muito forte, gente. Tina, o senhor Spector quer falar com você. Oi. É um prazer conhecê-la, senhora Turner. Ah, obrigada. Foi uma grande atuação. Obrigada. Oh, Phil Spector, como é que vai? Eu não sabia que era fã. Olha, o que quiser falar pra ela, pode falar pra mim. Está bem. Eu queria gravar uma música com ela. É. Ouviram isso? Ele quer gravar uma música com Ike e Tina. Eu quero gravar uma música com a Tina. Ah. Tá bom. É, vamos lá no escritório acertar os detalhes. Cabo! When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way. Foi muito bom. Foi um bom trabalho. Gostou mesmo? É, gostei, sim, excelente. Eu tô falando sério, excelente. É. Obrigada. Muito bom, excelente. É. Claro que eu... Quem liga esse rádio aí? Desligue o rádio. Não estão ouvindo, não? Desliga. Ai, desliga isso, por favor. Oi. Oi, Jack. Ana May. Ah, deixa eu botar a bolsa. O que é que vocês querem? Aqui tem cerveja. Ah. Não, não tem cerveja aqui, não. Vocês não querem tomar um café? Ah, não quero, não. Não, também não quero. Ah, tá bom. Como é que você está? Ah, estou muito bem. Ah, ela está ótima, com o sucesso gravado. Me dá um autógrafo, senhorita Tânia. Claro. Senhora Tânia, está falando com uma mulher casada. Quando vai lançar o próximo compacto, senhora Tânia? Quem sabe, né? Quem sabe? Aqui. Obrigada. Obrigado, tchau. Nada, tchau. Obrigada a vocês. Estou só, devia estar comemorando. Olha é, só acho melhor comemorar. Ai, que Tina Turner Review, preparando uma turnê com os Rolling Stones. É isso? É, vamos comemorar, sim. Vamos comemorar. Ué, tudo bem. Ah, oi. Olha, traz um pedaço desse bolo. Não, não, traz ele todo. Bolo. Eu também quero um pedaço. Traz uns pratos. Então, tira isso daqui. Deve estar muito gostoso. Deixa eu ver. Parece bom. Prova, não, não quero bolo, não. Ah, só um pedaço. Para! Ah, que há, amor? Você já bebeu. Olha o vexame, eu não quero. Que isso? Abre essa boca. Ai, que... E o branco pede pra ela abrir, ela canta o dia inteiro. Eu peço, ela se recusa a abrir. Ah, eu tô pedindo por favor. E eu tô dizendo não, obrigada. Eu acho que eu não quero. Vai, come o quero. Vai, come. Faz isso com ela. Faz isso com ela. Faz isso com ela. Você perdeu. Que covarde que você é. Para com isso. Para com isso. Levanta. Você é um covarde. Eu vou me embora. Você só me bateu dessa vez. Não é só dessa vez, entendeu? Jack, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem nada. Deixando o filho da mãe bater em você. Se você tivesse orgulho, já teria saído disso. Se você tivesse orgulho, teria saído aqui também. Ah, vai a merda! Sai dessa, hein? Sai dessa! Eu não quero ver a sua cara na minha casa. Cara, senta aí e come esse bolo, mamãe. O que vocês estão olhando também? Não tem nada melhor pra fazer, não, é? Alguém pode limpar essa sujeira, por favor? Vê só, próximo. O bolo até que é gostoso. Mamãe, prova. O bolo é bom. Mamãe, come esse bolo, por favor. Onde é que você vai? Eu vou ao banheiro. Michael, Juno, levanta. Michael, acorda, acorda, acorda. Acorda, seu irmão, anda, levanta, levanta. Que bom ouvir sua voz. Ah, eles estão bem, sim. Mãe, eu preciso pedir um grande favor. É que eu preciso ir ficar com você. Mãe, eu acordei pra quê? Vai ficar rápido. É. O quê? Nós vamos tomar café. Não, não, peraí. Mãe, e o pai, onde nós vamos? Quando ele o quê? Ai, que comprou uma casa pra você? Troca. Mãe, Mãe, eu vou aí para ver você. Fecha isso aqui. Olha, mãe, eu vou pegar um ônibus, mas por favor, não fala nada pro Ike. Por favor. Onde a gente vai? A gente vai sair. Alô. Oi, Ike. Desculpe. Vem, filho. Tem salgadinho aí, moço? Tem, sim. Ah, obrigada. Toma. Fica com troco. Ah, obrigado. Vamos, filho. Michael! Você falta quanto tempo aí? 5 minutos. Ike Jr! Ike Jr! Fred! Não! Ike! Não entrem nesse carro! Não entrem! Saiam desse carro! Eu não tenho tempo para essa besteira, Ana. Você vai entrar no carro ou vai ficar aqui? Hã? Você é louco! É melhor entrar nesse carro, mulher. Está me ouvindo? Ninguém sabia de onde você estava, ninguém pra sua mãe, ninguém pra Jack, ela não sabia onde você estava. Entra nesse carro! Sabe que você podia ser presa por rato de crianças? Entra nesse carro, entra logo! Engraçado. De vez em quando eu acho que vocês querem ouvir uma canção que seja lenta e branda. Só que tem um probleminha nisso. O problema é que nós nunca conseguimos nada lento e brando. Mas o que nós fazemos é sempre lento e bem forte. Mas nós vamos começar essa canção de outra maneira. Vai ser lenta e depois nós vamos terminar forte. É assim que nós cantamos em Creedence Clearwater, Proud Mary. Ouçam essa canção. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way things might have been. They will keep on turning. Rolling, rolling, yeah, rolling. está fazendo aí dentro, hein? Não é assim que você tem que cantar. Você faz melhor do que isso. Tem que cantar do jeito que eu disse para cantar, tá? Que droga! Quantas vezes eu vou ter que dizer? Se quer cantar essa música, vai ter que cantar direito, tá me entendendo? Eu quero sentir essa música vibrando na minha pele. Você tem que conseguir. Eu quero que essa música saia lá de baixo. Eu quero que ponha toda a sua emoção. É melhor cantar essa música como se a sua vida dependesse dela, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui tá bom. Qual é? Vamos lá, vamos lá. Quantas vezes eu vou ter que dizer a mesma coisa? Droga! Para. Escuta aqui, o que que foi, hein? O que que tá havendo? Você por acaso esqueceu a letra? É claro que não, eu que escrevi essa letra. É, que droga, né? A música é sua e você não tá conseguindo se lembrar da letra, né? O que deu em você, hein? Olha só, tudo bem. Ninguém vai comprar essa porcaria a menos que você cante como eu sei que você sabe cantar, Ana. Ai, que eu tô tentando te ajudar, tá legal? Tentando me ajudar, né? Tentando me ajudar, é? Eu não preciso de ajuda nenhuma. Você que precisa de ajuda. O que é que vocês acharam dessa música? Legal. Hã? Não é legal, não. Quem sabe se é legal sou eu. Eu, Ike, e você vai cantar como eu mandei cantar. Você vai cantar essa porcaria até sair certo. Tá me entendendo? Sai todo mundo, eu quero privacidade. Vocês vambora. Escutaram o Ike, todos lá pra fora. Todos isso, lá vambora. Pra fora. Tá indo. Me dá isso aqui. Vai, isso aí. Não é farinha, não. Vai lá pra fora. Vambora. Todo tchau. Mundo. Já acabou, vambora. Até amanhã, gente. Lá pra fora. Que blusa ofuscante. Ninguém enxerga nada. A gente tem que usar óculos escuros pra ver como tem gente feia por aí. E agora, o que eu faço? Quer que eu vá embora? Isso? Vai. Eu tenho que trabalhar. Tá bom. Tá. Eu vou embora. Amanhã. Hã? Vai lá. Tchau. Não vai pegar o vírus, é, hein? É, tá tudo bem. Ike, pra mim chega. Não vai dar mais pra... Ana, o que é isso? Você... Darlene, aconteceu alguma coisa com ela, Ana. Ana, o que você falou? Tânia, perdão, sei que não quer visitas, mas sua irmã está aqui. Só um minuto. Ana May Bullock. Tina Turner. Eu tive medo de não poder entrar por não ser da família. Jack. Ah, minha amiga. Essa não é a melhor forma de se livrar do Ike. Amiga, eu tenho um sofá-cama. E ele é todo seu se precisar. Eu vou ficar boa. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Ainda sou sua amiga. Eu amo você, Ana May. Tem que se cuidar, Aninha. Ike, Júnior. Júnior. Júnior. Fala com a tua mãe aí. Oi, mãe. Gostou da decoração que fizemos pra você? Ah, olha. Da próxima vez que quiser tirar férias, avisa com antecedência. Porque tinha show marcado e você se ferrou todo e foi parar no hospital. E pra quê? Por nada. Essa conta do hospital me custou um mundo de dinheiro, sabia? Olha, tem um material novo. Eu quero que se reúna com as garotas e volte logo para a rotina. Temos que ajustar o seu guarda-roupa. É, vamos fazer 12 cidades em 2 semanas e tem que ir para a estrada na semana que vem. O Rony e o Michael vivem correndo pela casa que nem malucos. Eu quero que você seja a mãe deles. Eu quero que você vá buscar eles depois do colégio. Tomara que tenha descansado, que vou precisar de você e preciso que você esteja em forma, porque a gente tem muita batalha pela frente. Claro, Ike. Claro. Tá legal. Bom te ver. Um momento! Oh, Ana May! Que surpresa! Entra! Oi, Jack. Olha, eu sei que não é legal vir sem avisar, mas deu uma vontade de ver você. Tá tudo bem, foi bom ter vindo. Amiga. Vamos entrar, vamos. Fica à vontade. Nossa, que ambiente diferente, hein? É, eu sei. Quer tomar um chá? É, por que não? Como é que você tá, Ana? Ah, ocupada como nunca, me preparando para uma turnê. 12 cidades. Como é que você está? Ah, você me conhece. Quando estou no palco, estou ótima. E quando não está? Tudo bem. Olha, veja, não tem essa de não estar no palco, tá legal? Não está no palco, se prepara para entrar no palco, hã? Ei, vadia, espera um minuto, filha da mãe. O quê? O que é que você está fazendo? Ah, o quê? Está debochando de mim? Hã? Quer saber? Vai se catar. Viu só? Dessa merda que eu estou falando. É dessa merda. Ah! E da próxima vez eu vou fazer essa vadia parar no hospital. Desculpe, é que eu... Estou atrasada para o ensaio. Oh, vaca vadia, chegou atrasada. Você vai ver no final da semana, droga. Jack, o que está fazendo? Ah? Jack, o que está fazendo? Bebendo de novo? Está bebendo de novo, Jack, então? Dane-se. Ah, meu Deus. Ana May. moço. Me perdoa, não, me não, perdoa. Não, Jack. Ah, Jack, eu só sei o que é apanhar. Eu só apanho até sangrar. Só que eu não consigo sair. Eu não consigo. Eu não consigo sair. Eu não consigo. Querida, está tudo bem. Vai dar tudo certo, tá bom? Ouviu? Ouviu, está tudo bem. Ana, vem aqui. Vem aqui comigo. Quero partilhar uma coisa com você. É o que estava fazendo quando eu cheguei. Era. Eu queria muito terminar com você. Vem comigo, Ana. Diz essas palavras comigo. Nam Myoho. Nam Myoho. Renge. Kyo. Renge Kyo. Jack. O que é isso? Eu nem sei o que eu estou falando. Isso parece, sei lá... Eu sei. Parece estranho, mas... é um mantra. Agora eu sou budista. E quando você entoa, Ana, passa a ver as coisas claramente. É como a vida no espelho. E quando pode se ver claramente, pode mudar qualquer coisa. Anda. Vai, entoa comigo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Os princípios do budismo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Não moro o rengue que eu não moro rengue que eu não moro rengue que eu não. Não moro rengue. Ô, Frost. Yeah. Aumenta o som aí. Aumenta. Qual é? Eu tô querendo dormir um pouquinho, então. Cuidado com esse chocolate, não vai sujar a roupa. Qual é, Ana? Eu tô tentando dormir. Onde é que você vai? O que foi? Ana, volta já pra cá, porque eu quero dormir agora. Vai pro inferno, Ike. Ana, onde é que você vai? É aqui, entra no carro. Que negócio é esse? Vou fazer tá? Compras. Não, vamos mandar alguém levar você pra você. Não, vai não. Larga meu braço, Ike. Larga, Ike. Não, não, tô brincando, não. Ai, Ike, deixa-me checar o som, tá bom? Ah, não esquenta com isso, não. Manda todo mundo chegar tá na bom, hora, hein? Tá bom. O que há com você? Me deixa. Me deixa falando sozinho? Hã? Qual é a sua? Não começa, Ike, que hoje eu não tô afim, tá legal? Não tá afim, né? Mas assim, tá ouvindo? Tá ouvindo? Hã? Tá ouvindo? Mãe, eu vou te ensinar, não falar parece comigo. Não, Ike. Vem cá. Não. Não. Eu vou te mostrar. Não. Não. Falar assim comigo. Não. É assim que se briga, é? É só isso que você aguenta? Vem! Vem! Turner. Obrigada. Quem é que chama o médico, senhora? Ninguém precisa de médico, não. Onde é que é o elevador? É logo ali. Vem. Anda. Ora, eu quero que me acorde uma hora antes de passar o som, tá? Ana May Bullock, você me ouviu? Ouviu o que eu disse? Ouviu o que eu disse, mulher? Claro, Eric. Você quer mais alguma coisa, amor? Vai pro banheiro limpar essa cara. Preciso falar com o gerente. Sim, senhora, agora mesmo. George! Eu sou Tina Turner. Meu marido e eu tivemos uma briga. E eu deveria me apresentar na academia hoje à noite. Eu só tenho 36 centos e um cartão de combustível. Mas se me arranjar um quarto, eu juro que eu vou pagar tudo. Não, não, não. Isso não é necessário, senhora Turner. Será uma honra. É sério. Vamos cuidar da senhora. Obrigada. Nick, arrume um quarto para a senhora Turner. Obrigada. Obrigada. As pessoas perguntam onde eu faço meus investimentos. Todos os investimentos que eu tinha foram para o espaço. O Ike Tina Turner Review, esse era o meu investimento. Ele foi destruído. Eu não pude cumprir os compromissos que eu havia marcado. Pessoas de vários lugares estão uma fera comigo. 750 mil dólares foi o que ela me custou. O que restou disso foram algumas roupas, algumas joias. Os outros investimentos estão presos. Eu não tenho mais nada. Por favor, instrua seu cliente para tirar os óculos de sol. Aqui é um tribunal. Ah, que isso, juiz. Eu não sabia que isso era proibido aqui. Meritíssimo, visando resolver essa questão, minha cliente gostaria de fazer uma emenda oral no seu pedido de divórcio, revogando todos os direitos financeiros. Eu espero que esteja segura disso, porque significa que vai sair daqui com absolutamente nada. Só quero o nome. Eu abro mão de todos os meus direitos, mas eu quero ficar com o nome. Eu trabalhei muito por ele, meritíssimo. O nome é meu. Esse nome tem o sangue do meu pai. E ela pode fazer o que ela quiser fazer, mas o nome pertence a mim. Senhor Turner. Não, escuta aqui. Oh, tira a mão daí, rapaz. Olha, escuta aqui. Senhor Turner. Ela quer o divórcio? Tudo bem. Mas o meu nome fica comigo. Esse nome é meu. Já que a senhora Turner decidiu retirar todas as queixas, eu garanto a ela o divórcio baseado em irreconciliáveis diferenças. O senhor Turner ficará com todos os direitos de publicação, royalties, propriedades, vestimentas, joias e os demais pertences. A senhora Turner continuará usando o seu nome artístico. Ana May Bola, eu nem sabia que o nome dela era esse, né? Tudo bem, eu quero falar com ela. Você ficou com o nome, Ana May. Tudo bem. Agora, quem te deu esse nome? Você, meu amor! É isso aí mesmo. Tem quatro filhos pra te levar de volta pra Nut Bunch. Não, eu tô legal. Não, esquenta não. Senhoras e senhores, bem-vindos a São Francisco e bem-vindos ao Fairmont Hotel. Esperamos que a próxima atração ajude a digerir essa maravilhosa salada de trufas e o delicioso croquete de frango que eu já notei que todos gostaram muito. Eu gostaria de dizer olá para aqueles que estão participando da convenção. Você tem que conseguir um contrato com ele, eu tô tão nervosa. Estamos muito, muito felizes em ter a nossa velha favorita. Eu, velha? Velha! Arrebenta, vovó. Tiver que pagar ingresso. Está incluído, senhor. Pode se sentar. O drink também está. Não, é assim que eles fazem. Ike, ele é muito limitado, sabe? Uhum. É aquela coisa de minha mulher me deixou, levou meu dinheiro, destruiu minhas roupas e eu fiquei aqui nu. Ah, estou tão triste. Eu não tô mais nessa de blues, entendeu? E qual é a sua agora? Rock and roll. É? É. Rock and roll. É isso aí. Eu vibro com essa energia, essa alegria, essa música que a gente ouve do Bowie, do Jagger. É isso que eu quero cantar. Eu não quero mais aquela coisa triste, sacal, que eu fazia com o Ike. Essa chatice que eu faço nos hotéis, eu quero entrar noutra onda. Mas o rock and roll é pra gente jovem e vai ser um público muito diferente do que você está acostumado. Eu acredito que tudo é possível. Sacou? Qualquer coisa. Eu levei muito tempo pra tirar o Ike da minha vida e agora que eu consegui, eu estou pronta. Estou pronta e sei o que quero. Tina, saúde. A sua. A nossa. A nossa. Foi bom, né? Tá legal, a gente se vê amanhã à tarde. Então. Amanhã só? Tarde. É, amanhã à tarde, não é à noite. Eu tô sentindo que com você o Roger não vai ser moleza. É, mas é assim que a gente gosta. É. Até amanhã, gente. Até amanhã. Oi, Ana May. Calma, eu só quero falar com você. Eu só quero conversar não. Um pouquinho. É melhor não, Ike. Ah, qual é, Ana? Espera aí, eu trouxe uma coisa. Eu trouxe um presente pra você. Espera. Olha, você vai gostar. É, você vai gostar disso. Ah, eu trouxe pra você. Pega. Obrigada. De nada. Eu... Olha, eu preciso falar com você só uns 2 ou 3 minutos, tá? Pode ser? Eu não aguento mais. Eu tenho que falar com alguém. Por favor. Tá legal. 2 minutos. Tá bom. 2 minutos. Ah, cuidado. Ah, ah. Tá bom? Tá bom. 2 minutos. 2 minutos. É. Você tá linda. Obrigada. Que perfume é esse? Cheiroso? Olha, é que eu acho melhor você falar logo o que você quer. A gravadora está tentando me incriminar, alegando que eu devo muito dinheiro. Eu tenho que agir. Então haja, Ike. Você pegou o dinheiro adiantado e não cumpriu sua parte do contrato. É, eu sei de tudo isso. Só que se eu gravasse um outro sucesso, resolveria tudo. Eles sairiam do meu pé e me dariam mais tempo. Sabe como é? Olha, eu escrevi umas músicas. É, eu fiz uma música especial que se chama... É, droga, eu esqueci o nome. Tudo bem, olha só, eu escrevi pra você. E é uma linda canção de amor. Ela tem aquela baladinha gostosa que todo mundo gosta. E... toda vez que eu ouço, eu me lembro de nós. Agora eu já tenho minha própria banda, as minhas músicas. É, mas esse lá que você escreve, ninguém vai comprar. Talvez alguém até compre, mas não vão ser como as nossas. A nossa parceria que dava certo. Dava, sim. Olha, eu tenho que ir agora. É. Só mais um minuto. Eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Olha, eu tinha pensado muito e... 2 minutos. Tá bom, olha, eu sinto a sua falta, Ana. Eu estou cansado disso, essa coisa já foi muito longe. Eu quero que volte pra casa. Eu sei que as coisas não estavam bem. Olha, todo mundo tem problemas, Ana. Eu tento cuidar dos meus, eu me livrei dos tóxicos. Eu posso... Eu garanto a você, com certeza, que agora nós vamos voltar e vai dar tudo certo. Tchau, Ana. Tchau? Espera aí, eu não acabei de falar ainda. Pense bem, eu fiz você. E sem mim, você não vai conseguir ser ninguém. Eu sabia que o Ike que eu conhecia ia voltar a qualquer momento. Continua, fica com o seu lá. Pai, você não é nenhuma dona Summer. Eu ainda te vejo de novo. Droga, quebrou o meu vidro. Olha só o que você fez agora, estragou meu carro novo. Tá, eu cuido disso. Mas ainda não acabou. Pode acreditar nisso. Assinamos com o Hits em Nova York. E uma das razões para fazer esse contrato com o Hits foi que as pessoas descrentes vão poder vir e assistir e vibrar também com esses shows e constatar como ela está neste momento. No budismo tem um mantra que diz Nam Myoho Renge Kyo. E isso significa que tudo na nossa vida é causa e efeito. Se tem alguma coisa dentro de você que precisa ser mudada, você muda, você consegue. Você pode brilhar aos 44 anos. 43. Obrigada. Tem que mandar ele consertar isso. Já era a hora dele mudar. Quem é? É o Ike Júnior, mãe. Ah! O que houve? Quem fez isso com você, Júnior? Foi meu pai. Ele tá louco. Me chutou pra fora de casa. Vem cá. Jack, pega alguma coisa pra fazer curativo nele, por favor. Claro. Júnior, senta aí. Eu preciso contigo. Desliga. Filho. Eu não quero mais que você volte pra lá, tá? Eu quero que você fique comigo. Mãe, você tem que saber. Ele andou dizendo umas coisas doidas. Talvez ele procure você no show do Hits. Ele só pode estar ficando doido. Ele tá ficando doido. Eu sei. Ele disse que você não vai entrar naquele palco. Vai mandar matar você. Daqui, Jack. Escuta, filho. Não se preocupa com isso, tá bom? É. Desculpe, eu sei que dói. Mãe, ele quer te machucar. Ele vai te machucar, mãe. Eu não sei o que ele vai fazer. Chega. Desculpe. Eu sei que dói. Cinco minutos, senhora. Tá legal, obrigada. Olha só, eu vou ficar bem na frente. Te vejo depois do show. Tá legal. Tudo bem. Tchau. Roger. Hum? Obrigada. Boa sorte. Oi, entra. Nossa, quem morreu? Dá pra fazer até um enterro com essas flores todas. Como entrou aqui, Ike? O que você quer, hein? Ah, essa é a grande noite pra Anna May. Eu vim ver o show, como todo mundo. Como passou pela segurança? Ah, qual é? Você me conhece muito bem. Além do mais, eu disse a você. Eu disse que a gente ia se ver de novo. E aqui estou, forte como um touro. Você não acreditou. Pensou que ia fugir de mim. Pensou que um negro como eu ia deixar você escapar. Você não vai fugir de mim, não, Ana. Tá tudo aqui. E quer agir como se não me conhecesse. Eu conheço você aqui. E conheço muito bem, tá legal? Tudo bem, Ana. Já que me conhece bem, diz o que eu vou fazer agora. Como é? Fala. Será que perdeu a língua? Anda, fala comigo. Eu não estou ouvindo. Isso deveria me assustar, né? O que é que você vai fazer? Eu não sei. Faz o que você quiser, que não importa. Eu vou dizer o que, que eu vou fazer. Eu tenho uma casa cheia de gente que veio me ver. Você ouviu o Ike? Eles vieram para me ver. E o que você vai fazer? Não sei. Atirar em mim? Me estuprar de novo? Mais tarde foi preso por envolvimento com drogas. Foi condenado e cumpriu pena na penitenciária do estado da Califórnia. What's Love foi um super sucesso. O primeiro álbum solo de Tina ganhou o Grammy de melhor disco do ano. Tina se tornou uma das maiores cantoras mundiais. Suas turnês continuam a quebrar recordes de público pelo mundo afora.